ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Bom dia para você. Hoje o Tema Livre, que está entrando no ar neste minuto, vai tratar de um assunto também delicado na área dali do Maracanã, que envolve essas obras do estádio do Maracanã com vistas à Copa do Mundo de 2014, portanto do ano que vem. Nós já tratamos da escola Arthur Frenerreich, já tratamos duas vezes da aldeia Maracanã, já tratamos do Lanagro, que é o laboratório do Ministério da Agricultura, ali para tratar dos alimentos. E agora vamos tratar do Célio de Barros, o complexo de atletismo. No último dia 31, aconteceu na sede da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, um ato que foi promovido pelo coletivo de atletas e treinadores do estádio Célio de Barros contra a demolição do mais tradicional estádio de atletismo do país. Esse evento contou com a participação de grandes nomes do atletismo, tanto o de hoje quanto do passado. Nós estamos aqui para conversar conosco no estúdio sobre esse assunto com o Carlos Lanceta, que é presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, e na ponta da linha no telefone, o presidente da Associação de Veteranos de Atletismo do Rio de Janeiro, a AVAT, Amaro José da Silva Filho, a quem eu dou bom dia. Bom dia, Amaro. Gostaria que você falasse um pouco sobre essa expectativa. O que é que você espera que aconteça com esse complexo Célio de Barros? Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia. Bom dia aí aos ouvintes. Obrigado aí pelo convite. Um abraço aí no Lanceta. As perspectivas são boas. A gente espera que isso aqui seja resolvido positivamente, ou seja, que o atletismo não perca o seu palco. Estamos aí torcendo para que os governantes se sensibilizem e percebam, né, a aclamação aí da população, dos atletas, não só daqueles do passado, como você bem acabou de dizer, mas como os de hoje, que estão ainda treinando, precisando da pista para apresentarem resultados olímpicos. Carlos Alberto Lanceta, você que é o presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, eu gostaria que você começasse já essa exposição de hoje me explicando, se eu entendi direito essa história, o Célio de Barros não só é o mais tradicional complexo de atletismo do país, como ele figura entre os equipamentos, o aparelhamento da cidade do Rio de Janeiro quando se candidatou a sediar as Olimpíadas de 2016. E como é que vai ser demolido? Como é que corre o risco de ser demolido? Gostaria que você entrasse nessa explicação para mim aí. Bom dia. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, Amaro. Bom dia, ouvintes da Rádio Nacional. O Célio de Barros é o único estádio de atletismo do estado do Rio de Janeiro. A dificuldade está em entender como a cidade do Rio de Janeiro, que será a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, acaba com o único equipamento de competição do esporte mais importante dos Jogos Olímpicos. Por que isso, Luiz Augusto? Porque no atletismo são disputadas 144 medalhas. É quase que 30% do número de medalhas totais que são realizadas, são disputadas numa competição olímpica. Tamanha é a importância desse esporte, que vem desde os primórdios dos tempos modernos, né? Onde as competições eram realizadas lá na Grécia antiga e mesmo no início da civilização moderna, o atletismo sempre foi um esporte mais importante. A gente lamenta profundamente que os nossos dirigentes políticos não tenham essa sensibilidade. O estádio Célio de Barros, como eu falei para você, ele é histórico, porque foi a primeira pista oficial de 400 metros que foi construída no Brasil. Antes as pistas eram de 500 metros. E, precisamente, em outubro de 1954, ela foi construída logo 4 anos após a inauguração do estádio de futebol do Maracanã. Depois, 20 anos depois, ela foi a primeira pista sintética da América do Sul. E nós tivemos já a adesão de diversos países sul-americanos, a não contra a demolição, a favor do nosso movimento, por se tratar esse estádio de ser um estádio histórico, que traz a história do nosso atletismo. Os 4 medalhistas de ouro olímpicos brasileiros, por ali passaram. Ademar Ferreira da Silva, na segunda medalha de ouro conquistada em Melbourne, ele treinava na pista do Maracanã e competia pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O Joaquim Cruz, que foi o nosso grande medalhista de 800 metros, em Los Angeles, em 1984, ele, três anos antes da Olimpíada de 84, aqui no Rio de Janeiro, no Célio de Barros, ele bateu o recorde mundial da prova de 800 metros, com 1:44.3, foi o único, esse fato é histórico, é o único recorde mundial batido, quebrado em solo brasileiro. Então, isso é para mostrar para você, Luiz, e para os ouvintes, a relevância, a importância que tem o estádio Célio de Barros na história do esporte brasileiro, na história do esporte mais importante dos Jogos Olímpicos. Não só para reforçar o que acabou de dizer o Lanceta, mas para sublinhar esse apoio internacional, ele trouxe aqui, eu vou falar agora, dos ofícios de apoio à luta da Federação do Estado do Rio de Janeiro e da Confederação Brasileira de Atletismo também. Papel impresso é da Confederação Brasileira de Atletismo. E os apoios são da Federação Colombiana, da Federação Panamenha, da Federação Venezuelana, Peruana, Argentina, em resumo, todos os vizinhos aqui e até os vizinhos mais longínquos, como o Panamá, estão preocupados com o futuro do Célio de Barros, que, como você falou, Lanceta, resume bem a história e a importância do atletismo no Brasil. Você disse ainda há pouco que o atletismo reúne mais de 30% das medalhas disputadas numa Olimpíada. E nós sabemos, nós que somos leigos e acompanhamos apenas com os torcedores os Jogos Olímpicos, a gente vê que é isso mesmo. Quer dizer, o atletismo ocupa a maior parte das provas que são exibidas pela televisão. A gente vê o dia inteiro, né? Tem provas de atletismo e várias modalidades e submodalidades dentro daquilo ali. Esse tipo de importância, essa relevância, não sensibiliza as autoridades? E quem são essas autoridades que podem mandar demolir um complexo como o Célio de Barros, ou que podem impedir essa demolição? Bom, quem pode impedir seria as entidades desportivas, né? Então, a começar pelo Comitê Olímpico Brasileiro, a própria IAAF, que é a Federação Internacional de Atletismo, já se manifestou favorável, de forma favorável a que não se acabe com esse equipamento esportivo de primeiro mundo, e mais especificamente a Confederação e a Federação. Então, todos esses órgãos têm que se mobilizar nesse sentido. Até o presente momento, o Comitê Olímpico Brasileiro não se pronunciou. Embora nós tenhamos o apoio da Confederação Brasileira de Atletismo e da própria IAAF, que lamenta a demolição do estádio, mas o Comitê Olímpico não se pronunciou. E os órgãos políticos seriam o Ministério do Esporte. Nós fizemos esse manifesto, estamos encaminhando não só a presidente Dilma, como também ao ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e ao presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, Carlos Arthur Nussmann. Mas aí passa pelo governo estadual, porque o estádio é do governo do estado, ele será privatizado e passará para uma empresa privada, como a gente espera que aconteça. Por esses dias, né? Há o anúncio oficial de que isso aconteça, e o governo municipal também, que a gente tem uma preocupação grande. Há 3 anos dos Jogos Olímpicos, por exemplo, a Federação do Estado do Rio de Janeiro não tem um local para fazer uma competição. Nós temos diversas pistas de atletismo no estado do Rio de Janeiro, mas estádio de atletismo nós só temos o Célio de Barros. Onde nós faremos as nossas competições? onde nós poderemos aprimorar a técnica dos 5 atletas pré-selecionados para os Jogos Olímpicos de 2016 da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. É uma pergunta que eu gostaria de fazer a essas autoridades públicas e a essas autoridades esportivas. Como uma cidade que ganhou a candidatura para sediar os Jogos Olímpicos de 2016, é sede dos Jogos Olímpicos de 2016 e não tem uma pista oficial para realizar suas competições de atletismo. Ô Amaro, como é que você vê essa questão do ponto de vista da Associação dos Veteranos de Atletismo? Você, naturalmente, conviveu com um tempo de grande fausto, de grande atividade do Célio de Barros. E você vê hoje esse passado, essa história, ameaçados por uma obra que é uma obra exclusivamente voltada para a Copa do Mundo de 2014, que é essa reforma do Maracanã e que ameaça também outros instrumentos ali em volta, outros equipamentos, como eu falei no início do programa. Como é que você vê essa questão do ponto de vista esportivo? Pois é, do ponto de vista esportivo, como é que você vê isso? Olha, a maioria dos veteranos que ainda estão competindo, apesar da idade, hoje com, quer dizer, acima de 30, mas hoje chegando a 90 anos, todos participamos da evolução, do progresso, da história do Célio de Barros. Hoje aqui, no Célio de Barros, nós temos vários painéis mostrando esses competidores, campeões sul-americanos, campeões brasileiros, participantes de Olimpíada, e a gente recente, porque a AVAT, na verdade, existe há 27 anos e durante esses 27 anos ela tem sua sede aqui no Célio de Barros. Então hoje a gente não perde somente a pista para treinar ou a pista para competir, a gente perde também a nossa sede. É lamentável porque nós hoje estamos sem ter local para, por exemplo, fazer treinamento de lançamentos e arremessos, porque a gente depende de campo e os campos disponíveis não nos permite sequer pisar. Quer dizer, a gente, quando nada, quando muito, vai utilizar a pista fazendo as corridas que a gente hoje está utilizando. A Quinta da Boa Vista foi cedido recentemente o Engenhão e a gente está correndo atrás de outros locais para poder atender essa necessidade. Os atletas estão desmotivados porque se não se dá importância aos atletas que hoje lutam por medalhas para que possam participar com bons índices das Olimpíadas. A gente fica pensando que tratamento essas autoridades nos darão, já que hoje a gente percebe que não há muito interesse pelo atleta master, apesar de nós estarmos aqui demonstrando saúde, lutando para ter uma vida melhor, e mesmo assim somos esquecidos. Então, a gente se lamenta, quer dizer, todos os atletas estão participando dos encontros, estão motivados no sentido de lutar para que seja mantido o estádio, para que se tenha uma solução. Quer dizer, o professor Lanceta, que tem todo esse relato histórico aí da importância do Célio de Barros, hoje luta-se por essa manutenção, por ele ser histórico, mas, e principalmente, a manter o estádio em condições de se poder competir, de se poder utilizar, é importante. Vocês acham que essa questão, ela se limita a uma disputa entre realização de Copa do Mundo de futebol e realização das Olimpíadas, ou isso supera e vai além dessa questão? Por exemplo, eu estou falando disso aí nos seguintes termos, Lanceta. O futebol é um grande negócio, um mega negócio, a FIFA sabe disso, é Copa do Mundo, é o maior desses eventos, desse grande negócio que é o futebol. E as Olimpíadas não são um negócio deste volume, desse montante. Você acredita que isso é uma queda de braço entre dois negócios? Ou existe, o que existe de esporte e o que existe de negócio nessa história? Luiz, eu diria que tanto a Copa do Mundo como a Copa das Confederações e como os próprios Jogos Olímpicos são negócios. negócios com perfis diferentes. É claro que o futebol, por ser o esporte mais popular no nosso país e é um dos mais populares no mundo, o nível de negócios é muito grande e tem uma relevância bastante significativa, principalmente para as autoridades políticas. Mas os Jogos Olímpicos, ele também é um grande negócio, né? Os grandes investidores também investem de maneira bastante acentuada, de maneira bastante contundente nos Jogos Olímpicos. Porque em outros países do mundo, o futebol não tem a importância que tem no Brasil. Outras modalidades esportivas têm importância. Então, por exemplo, eu fui agora recentemente, há um ano e meio atrás, eu estive em Londres fazendo observação técnica dos Jogos Olímpicos de Londres. E nós vimos o nível de excelência no negócio, na importância que tem os Jogos Olímpicos para determinadas empresas multinacionais. Eles investem maciçamente, porque o retorno também é muito grande nos Jogos Olímpicos. Só que as nossas autoridades, as autoridades públicas brasileiras, não têm a noção para mensurar a importância que é para a população e para os próprios investidores, o que significa os Jogos Olímpicos. E como acontece a Copa do Mundo antes dos Jogos Olímpicos, a prioridade vai ser a Copa do Mundo. E nós lamentamos profundamente que isso esteja acontecendo, até porque nós entendemos que o nosso esporte, o atletismo, o Amaro é meu contemporâneo, ele foi atleta comigo no Botafogo, nós começamos muito jovem, e sabemos de quanto o atletismo foi importante para nós, sob o ponto de vista educacional, sobre a nossa formação como pessoas que agora utilizam o esporte para fazer com que outras pessoas como nós tenham a oportunidade de ter uma ascensão social e conseguir ter uma vida melhor e mais digna. Então, o atletismo, ele não só visa a formação atlética, mas mais especificamente a recuperação do cidadão, porque todos os atletas de atletismo, sem exceção, eles são provenientes das camadas sociais mais baixas. Ainda com relação ao que o Amaro falou, eu gostaria de dizer da importância dessa associação de veteranos. Ela congrega, ela mantém, informa, mantém em atividade ex-atletas que muitas vezes, como acontece no futebol, quando terminam a prática do atletismo, se sentem isolados, se sentem abandonados. E através dessa associação de veteranos, a gente tem praticando atletas de importância, né, relevante dentro da história do nosso esporte, e também contribuindo para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. O esporte, ele tem uma importância significativa, ele previne contra as doenças que são muito comuns na vida moderna, a obesidade, a hipertensão, a diabetes, e o colesterol, e também ajuda de forma assim preventiva o envelhecimento, para que não haja um envelhecimento precoce do cérebro. Porque dentro da prática esportiva você tem também uma atividade social muito grande para esses ex-atletas. Então é pensando dessa forma e pensando no social que a gente também vê de grande importância que se preserve o estádio, que é um espaço nosso. É um espaço nosso, foi conquistado pela nossa modalidade. O Amaro falou que lá nós temos fotos em torno do nosso estádio, nós temos backdrops lá e temos fotos expostas da história de todos os atletas, inclusive de um atleta, de um amigo em comum que nós temos, Luiz, que é o Ulisses Laurino dos Santos, que foi recordista sul-americano de 400 metros rasos, 400 com barreira, e que é o nosso assessor de imprensa na federação. O Ulisses, que é grande figura, um abraço para o Ulisses, que é uma grande figura, foi trabalhou, foi meu contemporâneo no Correio da Manhã, nós trabalhamos juntos no Correio da Manhã. Nós estamos aqui na ponta da linha com a Edneida Freire, e eu gostaria que ela entrasse nesse debate bem a propósito do que o Lanceta acabou de falar. Ela é treinadora de atletismo e coordenadora do projeto socioeducativo oferecido a 322 praticantes de 5 a 50 anos de idade, e que por causa dessas obras do Maracanã passaram a treinar no estádio do Engenhão, ou seja, saíram do Maracanã para o Engenho de dentro. Edneida, bom dia. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses aspectos todos que o Lanceta acabou de elencar aqui, quer dizer, não só da formação esportiva, mas da o que significa em termos existenciais para as pessoas, você que tem gente de 5 a 50 anos praticando esporte ali, atletismo ali. Gostaria que você falasse um pouco sobre a importância disso nesses aspectos. Bom dia. Bom dia. Professora Edneida, a importância do Sede de Barro para o nosso projeto, né, que a gente trabalha com 5 a 50 anos, né, e era o espaço mais apropriado dentro do Rio de Janeiro, até porque em volta do Sede de Barro, a grande maioria era morador de comunidade da área. Então, eles não tinham custo de transporte. Eles desciam a comunidade, já estava dentro do coração, que se chama Sede de Barro. Né? Facilitava a vida deles e facilitava a nossa. E os que moravam longe, né, na Zona Norte, na Zona Sul, em São Gonçalo, fora do Rio de Janeiro, tinham a facilidade do trem, do metrô e de transporte, né, os ônibus, que todas as linhas de ônibus passam em volta do Maracanã. Né? A necessidade nossa é exatamente essa. Primeiro, de transporte. Segundo, por ser o único local público dentro do Rio de Janeiro que recebe essas pessoas, digamos assim, as excluídas da sociedade. Lá, a gente inclui todos. Todos que chegam são bem recebidos. A gente não faz testagem. A gente recebe qualquer um que queira conhecer o atletismo e praticar. Então, a nossa ida para o Engenhão, nós já estamos alocados dentro do Engenhão. E então, como é que foi, Edneida? Foi difícil essa mudança, sair dali do Maracanã, que é, como você falou, um ponto central, que é fácil acesso para você sair dali para o Engenhão, levando esse tipo de atividade. Como é que tem sido essa mudança? Foi difícil, e como é que tem sido a adaptação? Está sendo muito difícil a adaptação. A gente ainda não conseguiu alocar todo mundo. Até porque os que estão indo já estão tendo custo maior, né? Que a criança de 5 a 10 anos, o responsável tem que acompanhar. Então, você imagina, gasta o transporte o responsável e a criança. Lá não, lá eles não gastavam, eles chegavam. Né? O adolescente, da mesma forma, já mudou todo o itinerário deles. Então, provavelmente, aquelas pessoas que praticavam o atletismo lá gratuito vão procurar um outro esporte, porque não vão conseguir chegar no Engenhão pela dificuldade de transporte. Sim. Nesse universo de 322 praticantes que você tinha no complexo Célio de Barros, você perdeu gente quando foi para o Engenhão? Muita gente desistiu? Já, mas não voltou quase ninguém. Eu estou com a minoria. Eu estou com aqueles que têm compromisso de competição e aqueles que têm compromisso com bolsa de estudo. Porque os que tinham compromisso de recreativo e social ainda não apareceram. Até porque nós estamos de férias. Aí eles perdem o direito do Rio Carmo escolar. Então é mais uma dificuldade para a gente retornar com eles. É, isso é outra questão também, né, Lanceta? Luiz, o trabalho da Edneida, Luiz, é um trabalho, assim, muito louvável e tem uma relevância muito grande para nós na Federação de Atletismo. Só para que você tenha ideia do valor profissional dessa professora, ao longo do meu mandato na Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro, por conta do trabalho que a professora Edneida realiza no Maracanã, sem exclusão social, sem que haja qualquer tipo de preconceito, nós recebemos ao longo desses anos mais de 50 jovens encaminhados pela juíza Mônica Labuto, que é da primeira vara da infância e da juventude, crianças que realizaram pequenos delitos e que vivem à margem da sociedade, para que através do esporte pudessem ser incluídas reincluídas ou ressociadas na sociedade, né? E a Edneida é que realiza esse trabalho. Hoje, é claro que a gente não menciona nomes por conta até dessa exposição das figuras, né, do preconceito que outras pessoas podem ter. Nós temos diversos jovens que foram recuperados, encaminhados pela juíza, e que foram recuperados e que hoje praticam atletismo por diversos clubes do Rio de Janeiro. Eles estão inseridos dentro da sociedade atlética. Olha a importância que se tem. Recuperados, né? A gente não pode divulgar isso, porque é extremamente constrangedor para dizer, essa criança veio da infância, da vara da infância. Esse aqui era um pequeno delinquente. A gente não diz isso, né? Uhum. Porque essa é a nossa função, nós temos a obrigação de fazer isso. E quem faz isso? Qual é o veículo? Qual é a pessoa que tem esse carinho, que recebe, que leva para sua casa? Muitos desses jovens não têm onde morar, e Edneida leva para casa dela. Uhum. E... é claro que as autoridades sabem, porque a gente coloca nos relatórios, as autoridades políticas sabem, usam politicamente esse fato nos seus relatórios para a mídia, mas não reconhecem esse fato como de importância a ponto de deixar que o nosso estádio local, onde a gente tem, onde a gente faz esse benefício à sociedade, permaneça lá, em detrimento de que venha a ser construído um estacionamento ou uma área de convivência que vá atender a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Então, é nesse sentido, entende, Luiz, que a gente está lutando com todas as forças, com toda a nossa determinação, a gente não desiste, a gente vai lutar até o fim para que não aconteça essa demolição. Tem um aspecto técnico, que é o único estádio de atletismo do Rio de Janeiro. No Engenhão eu não posso arremessar, não posso lançar. Na Escola de Educação Física do Exército, em pista, eu não posso arremessar, não posso lançar. No Cefam eu tenho um estádio maravilhoso, mas eu não tenho arquibancada, eu não tenho banheiros, eu não tenho as áreas funcionais que permitam que eu possa realizar uma competição de atletismo. Então o único espaço público e que eu posso fazer competição de atletismo é o Maracanã. E por que que vão acabar com ele, o Célio de Barros? É verdade. O Amaro Lanceta falou aqui e enumerou uma série de instâncias que apoiam essa luta contra a demolição do Célio de Barros, as federações estrangeiras, a Confederação Brasileira, em resumo, o mundo do atletismo todo a favor da manutenção do Célio de Barros. A AVAT, que é a Associação dos Veteranos do Atletismo aqui do Rio de Janeiro, ela entra nessa luta também, mas ela pode entrar numa outra instância ou em outras instâncias de luta, junto, por exemplo, a deputados, junto à mídia, à opinião pública de uma maneira geral, fazendo manifestações públicas, organizando atos públicos, provocando audiência pública. Como é que você vê essa participação da AVAT, Amaro, e se vocês estão desenvolvendo esse tipo de trabalho? A AVAT, ela é um dos membros da SARJ. Ou seja, nós somos associados, como seriam todos os clubes que participam das competições promovidas pela SARJ. Nós temos, na verdade, no professor Lanceta, o nosso representante, enquanto federação, da mesma forma que a federação SARJ teria a CBAT. E assim por diante, o COB, por aí. Nós não nos negamos, até porque não poderíamos nos negar, de participar de todo e qualquer evento que vise exclusivamente a manutenção do Célio de Barros, a tentativa de levar ao povo carioca, ao brasileiro, internacional, a necessidade de se manter esse estádio. E não só ter esse, como tantos outros que possam, de fato, fazer com que se consiga atletas, novos atletas. Junto a deputados, junto a vereadores, junto ao majoritário, ao governo municipal, estadual, da União, para que a gente consiga... ter essa força. Eu quero só frisar que a Avat sozinha, pelo fato de que as autoridades não conseguem ver na gente um órgão que, de fato, esteja promovendo qualidade de vida, lazer, assim, que não conseguem ver que a gente faz um programa social que minimiza, por exemplo, a hospitalização de vários atletas, porque eles estão aqui gozando de saúde, demonstrando isso. É, diminui-se a necessidade de medicamentos, diminui-se o problema da saúde, na verdade, no Estado, e simplesmente a gente não tem esse apoio. Então, quem nos apoia é a Lanceta, quem nos apoia são aquelas empresas que, ligadas a esses atletas, ajudam um ao outro, mas ainda em quantidade suficiente, insuficiente em função do nosso número. E, veja, todos aqueles atletas que antes competiam e foram recordistas, com exceção dos que talvez não se sintam, se sintam acanhados ou não queiram correr risco de passar, de perder uma competição, por exemplo, em função de que aqueles que aqui já estão treinam todo dia, todos esses serão veteranos um dia. Quer dizer, nós aqui não acolhemos somente atletas que foram atletas, são veteranos, hoje são master, na verdade. Ou seja, todo aquele indivíduo acima de 30 anos que queira praticar esporte, que queira praticar atletismo, nós acolhemos. Então, nós não negamos e, pelo contrário, estamos aqui predispostos e inteiramente à vontade de participar de todo e qualquer movimento visando esse fim. Certo. O Edneiro, eu queria que você fizesse uma última intervenção, que você fizesse um apelo. O que, que você deixaria de mensagem às autoridades em nome desse trabalho que você tem feito de treinadora de atletismo, coordenadora desse projeto socioeducativo? E queria que você fizesse esse encerramento da sua participação no nosso debate com essa fala. Primeiro que ele olhassem, né, olhasse com carinho a nossa situação, que é uma situação muito delicada. Nós estamos no ciclo olímpico, nós vamos sediar uma Olimpíada dentro do nosso estado, dentro do nosso país. E a minha parte dentro da sociedade com o atletismo social, socioeducativo e de iniciação ao atletismo é fundamental. Eu começo o trabalho para o atleta chegar às Olimpíadas. Como é que você vai ter um atleta olímpico se a gente não tem essa base, essa sustentação, esse planejamento de um governo? Né? Fica complicado. Meu apelo é, o Sérgio de Barro é um patrimônio histórico, o único local público dentro do estado do Rio de Janeiro, né? Que não exclui, é um local de inclusão social. E dentro desse local, a gente transforma vidas. Quantas vidas eu consegui recuperar dentro de um espaço? Então, o meu pedido que chegue à presidenta Dilma, que chegue às autoridades competentes, que é a Federação Internacional de Atletismo, ao Comitê Olímpico e à Confederação Brasileira, é que nos ajude nesse momento, que olhe com bons olhos. A situação aqui é muito difícil, é muito delicada. Nós estamos vivendo um momento de transição, e ainda não conseguimos nos adaptar ao novo espaço que nos alocaram, porque não é um espaço nosso, é um espaço do futebol. Então fica mais difícil ainda para a gente. Esse é meu apelo, e não a demolição do Célio de Barro. Tá certo, Edneida. A gente quer ele de volta. Tá bom, Edneida, muito obrigado pela sua participação. Essa foi Edneida Freire, ela é treinadora de atletismo e coordenadora do projeto socioeducativo oferecido antes a 322 praticantes entre 5 e 50 anos de idade, quando era no Célio de Barros. Agora foi para o Engenhão, já caiu bastante a participação, como ela mesma enfatizou ainda há pouco. Muito obrigado, viu, Edneida, um bom dia para você. Bom dia para todos e fiquem todos na corrente do coração, a nosso favor. obrigado. Olha, treinador Adalberto de Souza Rabelo chegou aqui agora ao programa. Bom dia, Adalberto. Eu gostaria que você abordasse um aspecto que nós começamos a falar do Célio de Barros como um equipamento maior do estado do Rio de Janeiro, principal no estado do Rio de Janeiro, e ameaçado de uma forma até absurda, como parece que está sendo, mas acabamos enveredando, hein, Lanceta, por um aspecto do aspecto social disso aí, de Neida falando do resgate, né? O Lanceta falou também até de meninos que estavam em situação de risco e que acabaram se tornando atletas por causa desse trabalho que é desenvolvido. Eu gostaria de lembrar aqui o aspecto meramente, puramente esportivo em si, olímpico em si, porque quando a gente fala, o Joaquim Cruz deu uma entrevista uns 3 anos atrás, quando o Rio de Janeiro foi escolhido sede das Olimpíadas de 2016, ele deu uma entrevista dizendo: agora é tarde para começar qualquer tipo de preparação com vista às Olimpíadas de 2016. É preciso você preparar a geração muito antes, 2 gerações antes, para você almejar medalhas de ouro e mais medalhas, e a gente tem visto isso no Brasil, que apesar desse país desse tamanho, tem uma participação pífia no quadro de medalhas de Olimpíadas. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, bom dia a todos aqui da Rádio Nacional, aos ouvintes. Dizer que o Célio de Barros, começando a dizer que ele é a nossa casa máter do atletismo. O estádio Célio de Barros, para nós que vivenciamos, que o vivenciamos há muitos anos, ela ainda está muito mais tempo. Eu cheguei no Célio de Barros em janeiro de 74. Tem 39 anos de atuação direta e ininterrupta naquele estádio que, para mim e para todos do atletismo, eu tenho certeza absoluta, é um templo sagrado. O Célio de Barros, para nós, é um tesouro do atletismo. Ele está para o atletismo como o estádio do Maracanã está para o futebol. Isso é muito forte. Então, ali, ele é um templo que nós trabalhamos, jovens, como vocês bem lembrou, prevenindo a criminalidade, que é um ponto também, mas buscando alto rendimento. O estádio Célio de Barros é o único do estado completo. Ele atende a todas as exigências nacionais e internacionais. O que foi, inclusive, usado na argumentação do Rio de Janeiro como candidata às Olimpíadas. Exatamente, ele foi utilizado para isso. Ele para o atletismo, foi uma âncora para convencer. E não, temos que lembrar aqui que a modalidade de atletismo é a modalidade mãe, podemos dizer, de todos os esportes. Praticamente todos os esportes treinam conosco, fazem a modalidade de atletismo como base para atividade fim delas. E no momento que a gente está com as portas abertas para receber as Olimpíadas, já estamos aí em cima das Olimpíadas, precisando de muitos mais estádios, muito mais apoio, vem uma decisão dessa inesperada, absurda, de demolir o Célio de Barros. E algumas pessoas falam assim: não, lá não vai ser shopping, não, vamos colocar uma rampa, tanto no Célio de Barros como no Júlio de Lamar, uma rampa de acesso ao Maracanã. Convenhamos, pelo amor de Deus, destruir um estádio de pura qualidade, onde nós temos qualidade de vida para o Brasil, à disposição de todos que venham aqui, porque o Célio de Barros é um local de excelência do atletismo nacional. Por mais que façam outros estádios mais novos, mais modernos, o Célio de Barros é histórico. Pois é, essa história não pode se acabar. Na verdade, parece que a gente precisava ter mais Célio de Barros e não extinguir esse Célio de Barros. Exatamente. Lanceta, eu gostaria de voltar àquela questão que eu toquei com o Adalberto no início aqui, que é a formação do atleta e o desempenho brasileiro em Olimpíadas. Apesar de nós termos essa excelência do Célio de Barros, nós não temos um desempenho em Olimpíadas, e não só em Olimpíadas, em Pan-Americano, e nós não temos um desempenho digno do Brasil, da economia brasileira, da população brasileira, do volume de gente que pratica esporte, que poderia praticar. Isso é por quê? É falta de quê? Eu não diria que seria falta de recursos, até porque hoje, tanto o Comitê Olímpico Brasileiro como as confederações têm recursos, bastante recursos que são repassados por patrocinadores, que são patrocinadores estatais, né? Por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, Correios. Então o governo dá dinheiro, tem dinheiro no esporte. O que eu diria é que falta política pública para o esporte, né? Por exemplo, a educação física nas nossas escolas, eu sou produto disso, eu comecei na escola, o esporte começa na escola. E hoje a educação física praticamente inexiste nas escolas, quer municipais, quer estaduais, quer privadas. Então tudo começa na escola, então o esporte começa na escola. Então eu acho que os investimentos terão que acontecer basicamente para que a gente seja... um país olímpico, né? Que não vai ser nessa Olimpíada de 2016, e eu digo isso com bastante propriedade, a gente vem dizendo isso há muito tempo. Joaquim Cruz foi meu atleta na Universidade Gama Filho, e para que ele fosse campeão do mundo, nós tivemos que mandá-lo para os Estados Unidos. Por quê? Porque não existiam políticas públicas e investimentos no Brasil na época, para que a gente pudesse mantê-lo aqui. Então, quando Joaquim Cruz diz que a preparação dos atletas para a Olimpíada deveria acontecer 8 anos antes, 2 ciclos olímpicos, ele fala com propriedade de quem conhece, de quem passou por todas essas fases, né? Um atleta, Luiz, não se forma da noite para o dia. Exatamente. Existe um período de formação, de maturação. Você tem que ter no mínimo de 8 a 12 anos de formação. São fases, uma fase de formação de base, uma fase de especialização e uma fase de alto rendimento. Então, veja só, o jovem que começa aos 12, 10 a 12 anos, que é quando o jovem começa a fazer atletismo, o aconselhável é isso, sob o ponto de vista fisiológico, não se deve forçar a criança antes dos 10, 12 anos a fazer esporte do atletismo, que é um esporte de muita intensidade, onde você, quando o faz muito jovem, você causa problemas estruturais e musculares. Prejudica, né? Prejudica a formação. Então, você começa com 10, 12 anos e você vai atingir o clímax da forma físico-técnica entre 24 e 28 anos. Então, veja só, você tem 12 anos de formação. Então, quando o Joaquim fala lá atrás, logo depois da conquista como cidade olímpica, ele diz que a gente precisava ter começado a trabalhar 8 anos antes, é porque ele tem a noção exata, ele passou por essas fases. Mas, lamentavelmente, as nossas autoridades públicas, elas estão preocupadas com o legado urbano. Você vê a cidade do Rio de Janeiro, realmente ela está se transformando com obras mirabolantes, com obras gigantescas que jamais seriam feitas se não acontecessem os Jogos Olímpicos. Elas iam acontecer em dose homeopática, mas elas estão acontecendo numa avalanche assim até surpreendente. Mas eles estão esquecendo da coisa mais importante, Luiz, que é a formação dos nossos recursos humanos, dos nossos atletas. Não adianta ter infraestrutura urbana se a gente não tem estádio, está acabando com o único estádio de atletismo do estado. Não adianta ter equipamentos mirabolantes, como a gente vai ter lá o Parque Olímpico, lá no autódromo, se a gente não tiver atleta para colocar para competir. O que vai acontecer em linhas gerais de forma bem clara? Nós vamos fazer festa no Rio de Janeiro para que os outros países participem. A gente vai participar da festa dos Jogos Olímpicos só como coadjuvante, como entregando quem está cedendo a casa e entregando medalhas. Entregando medalhas. Ô Amaro, você que é o presidente da AVAT, eu gostaria que você falasse dos veteranos, né, do atletismo. Você acredita que se o cenário fosse outro, diverso desse que o Lanceta acabou de dizer, se nós tivéssemos uma política pública voltada para o atletismo, você acha que o Célio de Barros estaria correndo esse risco? Você acha que o futebol poderia encontrar no atletismo um rival à altura? Porque aí você está tratando de uma questão de rivalidade em termos de obras e de vontade política. Você acha isso? A falta de políticas públicas não é algo de agora, né? Nós faltamos, na verdade, política pública em vários outros setores. Nós teremos esse ano, no Rio Grande do Sul, de 16 a 27 de outubro, o Mundial de Atletismo, Master. Certamente nós já teremos uma amostra do que vai acontecer em 2016, quando agora nós, com exceção do fato de que nós somos o Rio de Janeiro é um dos estados participantes. Então, certamente, estamos contando com todo o conjunto da nação participando desse jogo. Mas, possivelmente, o Rio não terá grandes representantes em função do fato de que o nosso palco, ou seja, o local onde a gente deveria estar se preparando para participar desse Mundial, ele simplesmente hoje não recebe mais nenhum atleta. Então nós já vamos ter agora uma demonstração disso. Nós não temos, na verdade, como preparar. E apesar de não se levar em conta, como nós gostaríamos que fosse levado, esse esporte veterano, esse esporte de terceira idade, e lamentamos que isso não seja feito, se não é feito com veterano, quer dizer, se não é feito com os sênios, quer dizer, com o jovem, o nosso processo aqui está muito mais desgastado. Então nós não acreditamos. Temos, na verdade, dúvidas sobre a sensibilidade dos gestores públicos no sentido de valorizar aquilo que poderia estar contribuindo não só para a diminuição da violência, da ociosidade, da saúde na terceira idade, e nós não conseguimos ver isso. Então, fica difícil, eu não sei se só pedir que essas autoridades tenham sensibilidade resolve, talvez uma denúncia ao Ministério Público ou algo de maior peso pudesse dar uma sacudidela e mostrar que nós estamos participando. Quer dizer, aí nós temos aí o professor Rabelo, a Solange não possivelmente não pôde participar, mas a Edileuza, o Lanceta, o Nelson, que não se encontra aí, e todos os outros. E a gente aumentar mais esse grupo de pessoas no sentido de fazer com que o nosso grito seja ouvido. No momento, a impressão que se tem é que o pessoal não está ligando para isso, não. Tá certo. Amaro, muito obrigado, hein, pela sua participação no nosso debate hoje aqui. Eu que parabenizo vocês aí pela iniciativa e agradeço o convite para participar. A porta está aberta aqui para quando vocês precisarem virem aqui e botar obrigado. A boca no trombone, porque... A VAT também está de porta, aberto a todos aqueles que se incluam dentro do veterano e queiram participar da transmissão. Tá ótimo, muito obrigado. Esse foi o Amaro José da Silva Filho, presidente da Associação de Veteranos de Atletismo do Rio de Janeiro, que é a entidade que tem a sede localizada dentro das dependências do Célio de Barros. Eu queria pedir aqui, até ao Adalberto de Souza Rabelo, que chegou um pouco atrasado, o trânsito hoje está impossível também para a gente andar na cidade. Aula, acabei de dar aula 8 horas na Solacap. Aí não dá, não. Queria que você fizesse também uma intervenção, você fizesse sua exposição e a sua intervenção final para nós. Nós estamos caminhando já para o final do programa. Então eu me dirijo agora, excepcionalmente, à nossa presidente Dilma. É um apelo que eu faço aqui em nome do atletismo, em nome dos meus amigos do esporte, ao ministro dos esportes, Aldo Rabelo, ao presidente do COBE, Arthur Nussmann, a todas as autoridades que podem interceder aqui a favor de nós. Porque nós, infelizmente, tivemos agora recentemente, uma tragédia em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que poderia ter sido evitada. Pelo amor de Deus, não faça uma tragédia aqui no Rio de Janeiro, que será uma tragédia mundial para o atletismo. Okay. Derrubar o Célio de Barros será uma tragédia para o atletismo de forma mundial. É esse apelo que a gente faz às autoridades. Não façam isso. Não, psicologicamente, os atletas estão já abatidos. Já é um fator contra a Olimpíada. Já mexeram com os nervos dos atletas de alto rendimento, porque o Célio de Barros é a nossa casa, é o nosso amor, é o nosso tesouro. Perfeito. Os senhores vão fazer uma tragédia. Isso é o apelo que nós fazemos. Estamos aqui à disposição para continuar essa luta. Esse é o Adalberto de Souza Rabelo, que é treinador e tem quase 4 décadas de atuação lá dentro do Célio de Barros. A Solange Chagas está na linha agora, chegou agora a linha. Ela é atleta e treinadora, está no Vasco da Gama, se dedica à formação de atletas de base. Eu gostaria, Solange, que você fizesse uma intervenção também final, breve, sobre o seu posicionamento e a sua impressão pessoal sobre a questão do Célio de Barros. Bom dia a todos. Estou aqui embaixo, estou saindo do treinamento da floresta. E assim, a indignação é de todos nós da comunidade do atletismo. Eu venho pedir, em nome de tudo que o Célio de Barro representou para vários atletas históricos, de Ademar Ferreira da Silva até o iniciante de hoje, que nosso, que foi criado aqui, foi para a Olimpíada, né, o Aldemir, que revejam, que o nosso governador, dirigentes do Rio de Janeiro, revejam antes de bater o martelo final. E isso é extensivo à nossa presidente Dilma, o nosso ministro do esporte, Aldo Rebelo, que ele possa ver com carinho para não deixar realmente destruir uma vida, um passado cheio de glórias, que foi e que continua sendo o Célio de Barros. Eu pediria, por favor, entendeu, para poder rever essa nossa situação, que é uma causa, não é só minha, é de todos, entendeu? Que ali se concentra, que ali é central para todos aqueles que iniciam, que têm histórias não só esportiva ali, mas de vida, né? Que abre-se um leque para você poder ter um formato, um cidadão, ter uma universidade, encontrar realmente sua cara metade ali, tudo isso é o nosso esporte. Tá certo, então, as pessoas revejam, entendeu? Antes realmente de querer demolir uma coisa que para a gente representa muito. É isso. Solange Chagas, atleta e treinadora, dedica-se à formação de atletas de base e lamenta essas condições precárias, faz esse apelo, um apelo emocionado e até patético nesse nível, né? O Lanceta, Carlos Alberto Lanceta, que é o presidente da Federação de Atletismo do Estado, abriu o programa com a gente e vai encerrar agora também fazendo a sua intervenção final, Lanceta. Luiz, a minha intervenção final é de agradecimento a você, à Rádio Nacional, por ter comprado a nossa causa, uma causa que é uma causa do esporte de alto rendimento, mas que tem vertentes na formação dos atletas e na formação do cidadão. Eu deixo como reflexão uma colocação que vem sendo posta na mídia, de que o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016... fará parte do top 10. O que, que é o top 10? É estar dentro dos 10 primeiros no quadro de medalhas. Como poderemos estar dentro dos 10 primeiros no quadro de medalha se o desporto em que é disputado o maior número de medalhas nos Jogos Olímpicos não tem local de treinamento e competição na cidade que é sede para os próximos Jogos Olímpicos? Eu quero crer que as autoridades esportivas e as autoridades políticas do nosso país façam a reflexão devida para que nós não tenhamos na nossa mente que aquele ditado, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Então, como está sendo proclamado que o Brasil vai se transformar numa potência olímpica em 2016, como nós seremos uma potência olímpica, presidente Dilma, ministro Aldo Rebelo, presidente Nusma, se o maior equipamento esportivo de atletismo do estado do Rio de Janeiro vai ser demolido? Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado a você, Carlos Alberto Lanceta, o presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro. Quero agradecer mais uma vez a participação do Lanceta, do treinador Adalberto de Souza Rabelo, do Amaro José da Silva Filho, presidente da Associação dos Veteranos de Atletismo do Rio de Janeiro, da Edneida Freire, treinadora de atletismo, coordenadora do projeto socioeducativo, que teve que sair lá do Célio de Barros e ir para o Engenhão e, com isso, perdeu muitos dos 322 praticantes de atletismo entre 5 e 50 anos, e também da Solange Chagas, atleta e treinadora, que está no Vasco da Gama e fez a intervenção agora no final. O Tema Livre fica por aqui. Bom dia para você. Amanhã, às 10h05, nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre.